Ele venceu a morte por amor a todos nós. Desceu de sua glória para cumprir plano de Deus. Humilhado, machucado, carregou aquela cruz. Mas ao terceiro dia ressuscitou o meu Jesus. Ressuscitou, Ele ressuscitou. Jesus venceu a morte, ressuscitou. Ressuscitou, Ele ressuscitou. Jesus venceu a morte, ressuscitou. Quer mudar todo o teu ser. Se quiseres a vitória, no seu sangue há poder. Pois nem mesmo a própria morte sua vida derrotou. Da tumba à prisão fria, o meu Jesus ressuscitou. Ressuscitou, Ele ressuscitou. Jesus venceu a morte, ressuscitou. Ressuscitou, Ele ressuscitou. Jesus venceu a morte, ressuscitou. Jesus venceu a morte, ressuscitou.